que hoje sou eu. Avôzinho, diz-me tu, porque eu na nuvem vou. Diz-me porque cheiro o ar assim. Diz-me porque eu sou tão feliz. Avôzinho, avôzinho, nunca eu de ti me afastarei. Yalera, lera, ipu, lera, ipu, lera, ipu. Yalera, lera, ipu, lera, ipu, lera. Avôzinho, diz-me tu, o que diz o vento na canção. Avôzinho, diz-me tu, porque choveu, porque nevou. Diz-me porque tudo é branco. Diz-me porque eu sou tão feliz. Avôzinho, avôzinho, nunca eu de ti me afastarei. Yalere, leru, leru, yalere, leru, leru, yalere, leru, leru, leru. Avôzinho, diz-me tu, se o abeto me pode falar. Avôzinho, diz-me tu, porque a lua já se vai.